Estou com um lição na mão, é o microfone. Polícia ameaça sem precisar de telefone. Abuso de autoridade pra mim não é novidade, principalmente pra nós que vivem à margem da sociedade. Campo de batalha, a elite transformou. Nos chamar de a nossa é bossa e vamos ver quem nos formou. Vocês que se acham tão certinho, presidente, governador e até outro garotinho. A mídia está aí para querer nos rebaixar. Não vou nos assustar e a verdade está no ar. Querendo ou não, o rap sempre vai constar. Sou da favela e estou aqui para mudar seus pensamentos, seus lamentos. Seu modo de agir, olhe pra mim. Não importa o que me digam, eu sempre serei assim. Porque sou diferente, pode ser que te incomoda. Começa meu dia e eu nunca saio de moda. Representando o rap, circulando em todo o Nordeste. Capa da peste do sertão, trabalhar com facão na mão, mesmo sem ter ambição. É obrigada a se vender para dar de comer ou sustentar seu vício. Além disso, pra vocês não é nenhum sacrifício. Bota drogas nas favelas e fingir que combater essas guerras. Que vem junto às sequelas. Que vem junto às sequelas. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Lágrimas do condenado, sorriso rico outra vez. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Lágrimas do condenado, sorriso rico outra vez. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Lágrimas do condenado, sorriso rico outra vez. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Lágrimas do condenado, sorriso rico outra vez. Eu, sociedade, sou a fatalidade da natalidade das crianças do Brasil. Pequenas prostitutas, bote fé, quem lhe pariu, quem permitiu, quem assumiu, quem garantiu o seu direito de ser negra, mereces com consequência infeliz. De ser um traficante da favela diariamente, várias mães acendem velas. Criança de 4 anos viciada em crack, quem roubou seu futuro? Sangue do pobre, brinde dos burguês. E quantas vezes vocês vão sorrir, nos oprimir, nos censurar, querer calar nossas vozes que não se cansam de exclamar por justiça? Chega de justiça. Famílias morando em palafita, pau a pique, barracão, condição desumana. Eu não quero isso não. Incêndio criminoso nas favelas. E quem é o responsável? Não sou eu nem é você, mas quem? O dono do AP, que já cansou de ver uma vista miserável. Alguém manda tocar fogo e nós ficamos vulnerável. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Lágrimas do condenado, sorriso rico outra vez. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Lágrimas do condenado, sorriso rico outra vez. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Lágrimas do condenado, sorriso rico outra vez. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Lágrimas do condenado, sorriso rico outra vez. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Sangue do pobre, brinde dos burguês. Lágrimas do condenado, sorriso rico outra vez.